então muito bom dia a todos e a todas. Ora, eu chamo-me Lourenço e estou cá mais uma vez para mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Então espero que vocês estejam todos bem aí desse lado da saúde e que espero que tivessem passado um bom fim de semana e desejo também que passe uma ótima semana. Então estaremos aqui de novo até ao meio-dia com muito da música portuguesa e romântica. E espero para quem trabalha que tenha um ótimo dia de trabalho, que não está muito famoso por esta chuva, mas virá dias melhores, se Deus quiser. E então, abri a minha emissão com Agatha Amanhã, há muito mais. E vamos continuar então com a nossa emissão, e esta vez vai ser Aquela Noite Chorei Muito. Chorei que te deixava e deixei para nunca mais voltar. E mas não disse que matava a paixão que me queima, pois não podia jurar. E mas não disse que matava a paixão que me queimava, pois não podia jurar. Ando meses sem te ver e tu não podes dizer que eu faltei ao juramento. Da tua vida não sei, só sei que desde que abalei não me sais do pensamento. Da tua vida não sei, só sei que desde que abalei não sai do pensamento. E às vezes quando a saudade pode mais do que vontade, noite falta, noite morta, como uma sombra furtiva, meia morte, meia vida, passa-me à tua porta. Como uma sombra furtiva, meia morta, meia viva, passa-me à tua porta. Sempre que não me deixe perder. sabor. Me quiser abandonar. Se acaso um dia esse amor me quiser. Vem cá, rapaz, mas cuidado, por favor.

9 horas e 50 minutos, estamos quase ao fim da nossa primeira hora das manhãs românticas. Até eu vou passar aqui uma cançãozinha que ela já é muito velhinha e espero que seja do agrado de toda a gente. E então, como hoje é o Dia Mundial do Disco, eu vou passar aqui esta cançãozinha, um Maximum de Souza, Maxime de Souza. E vou passar, eu acho que toda a gente já conhece esta música, mas é muito velhinha já. Mas então vou passá-la e vai ser Casei com uma Velha. Casei com uma velha da ponta de soalho. Deitei-a na cama e o raio da velha rasgou-lhe a soalho. Tornei-a deitar, tornou a rasgar. Perdi a cabeça e atirei com a velha de pernas para o ar. A tua mãe foi a lhapas e o teu pai aos caranguejos. Ficaste sozinha em casa, fui dar-te abraços e beijos. Oh menina da camacha, diz de mim o que quiseres. Menos que não tenho jeito para agasalhar as mulheres. Casei com uma velha da ponta de soalho. Deitei-a na cama e o raio da velha rasgou-lhe a soalho. Tornei a deitar, tornou a rasgar. Perdi a cabeça e atirei com a velha de pernas para o ar. Casei com uma velha da ponta de soalho. Deitei-a na cama e o raio da velha rasgou-me o lençol. Tornei a deitar, tornou a rasgar. Perdi a cabeça e atirei com a velha de pernas para o ar. Tudo

sofri também sente a dor, sem dizer ao coração. Um dia o ventre rasgou pra me dar vida ao nascer. Aqui eu não era. que vai ser feliz sem ti. Não quero jurar todo este amor te dei. Eu dava tudo por ti, não te queria perder. Fizeste de tudo. Da mentira, da minha paixão, de te perdoar, eu não sou capaz. Quiseste pôr nos olhos meus poeira, comigo tu só querias brincadeira. Ficar contigo eu só fazia asneira. Agora sei que não fui a primeira. Até te dava o céu. Depois de tudo, a culpada fui eu. Ainda bem que não aconteceu. Olá. Porque chora.

horas e 44 minutos. Então vocês estão à escuta das manhãs românticas. Espero que estejam todos bem e desse lado com muita, muita saúde e alegres com a nossa música. Então até já. Escuta de Fernando Santana. Então continuamos. Vamos continuar a história. Só vivo pra você. Paixão. Olha, então continuamos com Irão Costa. Você ainda me ama. Quero guardar na lembrança.

rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá outra sem encanada. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Ao volar no jardim, que está coberto de flores, onde as belas raparigas, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Le temps est un voleur, un désastre.

Ora, então estamos à escuta de Helena Correia, Baila ao Meu Lado, com José Malhoa. 11 horas e 20 minutos e espero que estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, dia 15 de março de 2022. E vou amassar nelas. Mas que horror, tu para bailar a meu lado tens que ser comportado e ter muito juízo. Ai, eu atiro-me a elas. Não, senhor. E dou logo um esfrego nelas. Mas que horror, se queres comigo bailar tens que me respeitar e não seres atrevido. Ai, eu agarro-me a elas. Não, senhor. E dou amassar nelas. Então, depois desta música, vamos continuar com Carla Maria. Eu quero te amar. Com Ora, então, e continuamos com Jorge Ferreira, o papai. Cheio de felicidade, ela chora, chora, eu

adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00.

aguentar calado e esconder momentos. Eu quero mais. Palavras perdidas ficam por dizer. Oh, perco a razão. Memórias esquecidas.

é somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou, por isso é que nos falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim, se ela é um morango aqui do Nordeste. Sabes, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. É com esta linda música que eu chego ao fim das minhas manhãs românticas e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, que eu foi um imenso prazer estar aqui com vocês esta manhã de terça-feira, 15 de março de 2022. E então encontraremos-nos cá sexta-feira, se Deus quiser. Desejo-vos um ótimo dia e uma ótima semana. E então, muita coragem, muita saúde, é o que eu desejo a todos. E então, até sexta-feira, se Deus quiser. Vamos deixar com a RTP Internacional e encontro sexta-feira. E um ótimo dia. Adeus, um ótimo dia e muito bom dia e bom apetite a todos. Em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã.